nosso arranque da dupla hora de, aliás, de tripla hora de quarta-feira, antenas da Rádio Comercial para António Sérgio nas horas do Walkabout. Foi recordação para Immaculate. E deixem-nos lá promover os Galaxy com a nossa primeira liga, a primeira hora das três. Getting late for decision. What's that waiting about? Horses are chomping at the bit, and the gate is nearly busted down. Moment before the calm of the storm, and everyone's blood goes wild, save yours and mine. Taken your restless heart growing old. Horses running off on their own now. The stables burned to the ground. The longer you wait, your decision will fade. Wind up wasting this time, yours and mine. Yours and mine, yours and mine. And everyone's blood goes wild, except yours and mine. Yours and mine. Walkabout, Immaculate, e dois títulos para o álbum novo. É um regresso já com um interregno de anos em relação ao último dos originais, os Calexico e Garden Drone. As iniciais da tripla hora da comercial. When you can't find the hours, days keep on slipping through. Avenues under construction, blocking out your sky blues. Buried beneath the letters, bills and the junk in the mail. Finding the strain to your heart from the troubles down the trail. No sign of your old haunts here. Gone with the copper crews. Pain's mind in vain remind you choices we choose to lose. Cities keep on sprawling, old towns falling too. Rain in a river of color, and it's flowing Bisbee Blue, straight to you. Bisbee Blue, some say, will this way.

Difícil de imaginar os velhíssimos Sparks, eles mesmo os protagonistas das últimas três décadas de pop music, a voltarem a surpreender-nos, e por aqui ficou apenas um exemplo para o álbum de 2005-2006, Hello Young Lovers, foi Metaphor. Vieram, inclusivamente, contribuir para o nosso, ou para o corroborar do nosso Toca Animar por aqui na Rádio Comercial. As horas são 3 de quarta-feira, 3 horas é evidente, de meia-noite às 3 de quarta-feira, não se assuste, 0:21 apenas, com António Sérgio. Estas músicas são uma oferta Ótimos. Segue o que sentes. Dismiss you out of hand. You've got a beautiful face. It would take you places. You kept running. You've got money, you've got fame. Every morning I see a picture from the train. Now you're an actress. So says your resume. You made of cotton. You couldn't hide your way out of a paper bag. To me now, little Miss Plucky. Pluck your eyebrows for the crowd, get on the airplane. You give me stomach pain, I wish that you were here. We would have had a lot to talk about. You had a deal then, we nearly signed it with our blood and understanding. I thought that you would keep your word, I'm disappointed. I'm aggravated, it's a fault I have, I know. Don't go my way, I have to blow up in the face of my rivals. I scream and run, I'm a quiet and a rival. The men are surprised by the language. They act so discreet, they are hypocrites, and fuck them too. Dear, if I could have a second skin, I'd probably dress up in you. You're a star now. I'm fixing people's nails, I'm knitting jumpers. I'm working after hours, I've got a boyfriend. I've got a feeling that he's seeing someone else. He always had a thing for you as well. Though in the face of my rivals, I swear and run. By the language, they act so discreet. They are hypocrites, forget them. So fuck them too. Dress up in you, Aliás, o que dava mesmo vontade era ter à mão um disco que nunca está à mão, seria Divine Comedy, certamente. Richard Ashcroft, Does It Match? Fools, they think I do not know. Break the Night, Wet Color. If you meet me on the way, hesitating, that is just because I know which way I will choose. The corridors of this country that I've been traveling on, the lonely search for truth. The world's so frightening, nothing's going right today, 'cause nothing ever does. Amargos de boca depois, eis Richard Croft a chegar ao nível a que alguns de nós o situamos sempre, o grande pop songwriter. Kiss to the World é o single por enquanto que rende Break the Night with Colors aqui nas soltas de António Sérgio na Rádio Comercial. Já se experimentou, por exemplo, Music is Power, que é um poderoso tema, mas a tripla hora de terça a sábado tem outras surpresas no retomar de velhas rotinas, boas velhas rotinas. Sexta-feira é noite de A Fala da Tribo. Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de perdão. A raiz quadrada da flor que espalmais em apertos de mão. Sou uma impudência, a mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó subalimentados do sonho, A poesia é para comer. Fala da Tribo, depois da intervenção exterior de sexta-feira passada em pleno Maxim, para o lançamento de Quando a Alma Não É Pequena, dos Dead Combo. Agora regressa em pleno esta semana ao estúdio da Rádio Comercial. Acontece, ou vai acontecer, cerca da meia-noite e 25, e o tópico ficou lançado aqui atrás em teaser. Se calhar, porque é teaser, vamos estar calados por uns minutinhos mais, ou se calhar por uma edição mais. Natália Correia é, evidentemente, o tema. Todos prontos? Eu! Então vamos lá recapitular. Guten Tag. Boa tarde. Auf Wiedersehen. Adeus. Esperem lá, e ganhamos? Como é que se diz ganhamos? O BPI e a Hyundai estão a oferecer 300 bilhetes mais viagens para o Mundial. Através do BPI Automóvel, adquira um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e receba um bilhete com viagem incluída para um jogo de Portugal na Alemanha. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI e vá de Hyundai ao Mundial. Era exatamente o que íamos dizer, mas tivemos que recuar. Rádio Comercial 03, António Sérgio, nas antenas da Rede Nacional da Comercial, e neste caso numa série de ótimas músicas em oferta. Ótimos, segue o que sentes. Este é um registro muito especial e já vão perceber porquê. De que vão ter direito a dois pequenos golos. Katie Lang. When the sun goes down here and darkness falls, a blanket of winter leaves no light at all. You search for shelter to calm. You keep by I'd walk through the snow barefoot. I'd walk through the snow barefoot if you'd open up your door. I'd walk through the snow sobretudo entre a rearrumação de armários encontrado o disco que não sabíamos ter, Katie Lang Live by Request. Daí deixarmos aos ouvintes da comercial e na lista das, aliás, das músicas ótimas para enriquecer o currículo, também este Constant Craving, Katie Lang.

Rádio Comercial. Toca Animar. Em Torres Vedras, Lourinhã e Mafra. 99.8. Rádio Comercial. It was 100 degrees as we sat beneath a willow tree. Whose tears didn't care. They just hung in the air and refused to fall. It's a fall. Para nós uma surpresa, na altura rodávamos ainda o single ali ao lado numa pequena cabine para a Best Rock. Estamos agora na Rádio Comercial, mas vale a pena não perder a pista para os Death Cab for Cutie, que habitualmente se resumiu a temas um pouco mais obscuros e aqui se libertaram e acabaram por abrir a boca para este single Crooked Teeth, que acabaram de ouvir. Emissão tripla de António Sérgio na Rádio Comercial está a 10 minutos da 1. Só há obrigações a cumprir mais tarde, à 1h45, à viagem downtown. Então, e agora? O que ouvir? The kind of sleepwalk that never ends. Type of loan with no dividends. It's a pile of game where you're giving chase. Guess it could be calling a quiet taste. I know, he knows, he goes. I know, this could be an enchantment. Foi para somar às soltas da primeira das 3 horas de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, Corinne Bailey Rae, e um dos temas do seu álbum, para nós pelo menos, estreia. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. A studio can modify, modify. Os seus devaneios. Now be honest, you're bored. A sua visão do mundo. A equipa de comando do cumprimento das forças armadas. Podem dar uma hora de rádio. Hi, I'm Sarah, and I've got something for you. A Rádio Comercial, numa iniciativa inédita, quer dar voz e música ao seu blog. O meu blog dava um programa de rádio. Inscreva-se em radiocomercial.clix.pt. Sábados ao meio-dia e domingos às 6 da tarde. Rádio Comercial, a escassos 5 minutos, até um pouquinho menos da 1 da manhã. Sound. How many times have you heard someone say? The satisfied mind. Money can buy back your youth when you're old. Friend, when you're lonely, don't you know? Oh, peace to your soul. Pauper at times compared to the man with the satisfied mind. Time has run out. My friends and my loved ones are leaving, no doubt. But one thing's for certain, here comes my time. I'll leave this old world.

was changeless. We galloped through blue bonnets. I was wrestling with an angel. You were working on a sonnet. You said, I believe the seraphim will gather up my pendo and carry me away, Jim, across the San Jacinto. My ride's here. Iniciais é a segunda das 13 horas de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial, edição Noite Dentro, quarta-feira. My Ride Here per Warren Zevon. Só aprendemos a dizer assim depois do Boss Springsteen o ter feito num anúncio de concerto que, por sorte, apanhámos num CD. Van Morrison. O regresso chama-se Pay the Devil. Money that forma da altura em que lhe chamavam Van the Man. É o regresso de Van Morrison, o álbum chama-se Pay the Devil, o que há por aqui nas horas de António Sérgio na Rádio Comercial é apenas um radio sampler com um Playhouse que acabamos de ouvir e é radio edit, portanto é provável que a versão do álbum tenha um bocadinho mais e que seja o cheirinho que falta. Por curiosidade, e estamos já dentro das 7 músicas em oferta ótimos, não gostávamos de deixar a noite de hoje sem ouvir Van the Man a cantar um velho original de Hank Williams. É exatamente o que estão a pensar. You're cheating heart. You're cheating heart will make you weep. You're crying, crying. You're trying to sleep, but sleep won't come. The whole night through, your cheating heart will tell on you. When tears come down like pouring rain, you'll toss around. Cheating Out, o álbum não tarda por aí, chama-se Pay the Devil. Paulo Gonzo gosta de apregoar que deu quase tudo, mas desta vez vai dar tudo por tudo num concerto único, ao qual só 20 pessoas vão poder assistir. Paulo Gonzo, no concerto mais pequeno do mundo. Quase tudo foi demais. 8 de Abril, Hotel Pestana Palace, Lisboa. No próximo dia 3 de Abril, ganhe entradas duplas a todas as horas, com a garantia Rádio Comercial. Sexta-feira é noite de A Fala da Tribo. Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de perdão. A raiz quadrada da flor que espalmais em apertos de mão. Sou uma impudência, a mesa posta de um verso onde o possa escrever. Ó subalimentados do sonho, a poesia é para comer. Ana Paula Costa como convidada de Ana Cristina Ferrão. A fotografia de Natália Correia como tópico, mas não só. É o regresso às antenas da Rádio Comercial da Fala da Tribo. Be welcome. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Rádio Comercial, noite dentro, edição de quarta-feira. Toca animar. Up, up. I'm on the rocky road, heading down off the mountain slope, and as my steps echo, echo louder than before. Another day is done, say goodbye to the setting sun. See what I found, turn back to the ground, just like before. And hey, hey, hey, hey, hey, hey, beautiful day, hey, hey, beautiful day. Wind and Night Feels My Song. A propósito deste som, do que vem a seguir, não perca cerca da 1h45 a nossa segunda viagem downtown desta semana, com o foco em Burning Spear. Hey, you know, sir? Por aqui, Keep Rich. Michelle, a whole name Renee. I hope a picture this in your phone. You know, sir, I call them galley, I make them walk with his wife around here. Keep on. Me put a lock on me phone and I tell you me pin number. Cause we no see no hurt. You tell me you a beg me a call, where you gonna search the phone for? Now I tear off me shirt. After me done tell you say you are the woman of the yard, and you know say every man flirt. So why the hell you a stress me when you fig a risk me? Tell me where the cussing word. In a seat say telephone thing mash up me life. It make me tea a call you wife. You know seat say telephone thing mash up me life. It make me girl run down for night. And you know seat say telephone thing mash up me life. Hey, I hit a cause for some fine. You know seat say telephone thing mash up me life. It make me can't sleep good at night. Look how your day are with me, good and never vex. Until you go read me one sex you text. They are not laugh, then turn in a man. To a girl, say hello, then hang up when you answer. Me can't believe us so fool you a hack. I write down people number and I call people back. When me a talk on me phone, you a listen. And when you answer, you're new missing. You know see, telephone thing mash up line. Make me till you call you wife. You know see, say, telephone thing mash up me line. Make me girl run down tonight. You know see, say, telephone thing mash up line. Hey, I hit a cost for some fine. You know see, say, telephone thing mash up me line. Make me can't sleep good at night. Hey. Look how you got your way for break your own heart. You know you shouldn't fall a friend, should have your own thought. You never used to argue, know you start. And all these things where you happen just tear us apart. Where you not sitting on your face, not searching fine. Now make your friend them boots you up with feed them dirty mind. They carry us some ring, come then them think them in the giant. And this how me see every time. You know me see telephone thing mash up line. Make me a tea, I call you wife. You know see it say telephone thing mash up me line. Make me girl run down tonight. You know see it say telephone thing mash up line. Yeah, it a cost for some fine. You know see it say telephone thing mash up me line. It make me can't sleep good at night. Me put a lock on me phone and not tell you me pin number. Cause we no see no hurt. You tell me you a beg me a call, but you gonna search the phone for. Now I tear off me shirt. After me don't tell you say you are the woman of the yard. And you know say every man flirt. So why the hell you a stress me when you think a risk me? Tell me where the cussing word. You know see it say telephone thing mash up line. Make me till you call you wife. You know see it say telephone thing mash up me line. Make me girl run down tonight. You know see it say. O projeto Keep Rich e Telephone Things, uma faixa que só obtivemos graças à cortesia da edição CD número 2 da revista Rhythm, Reggae, Dancehall, Tunes, Culture, Whatever It Happens to Your Mind. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Rádio Comercial, 7 músicas, oferta ótimos. Rádio Comercial. Ótimos, segue o que sentes. Aí estão os Renault Serrose. Último álbum, Schizophonic. These shadowy dreams are coming alive. Passions bleeding, you run for your life. These shadowy dreams are coming alive. Passions bleeding, you run for your life. under my foram chamados para contribuir para as soltas desta tribo hora em António Sérgio, antenas da Rádio Comercial, nas horas meia-noite, três, Reino Serroso, Esquizofónico. O tema Skin. Eles podem ter desligado as guitarras da corrente, mas esta vai ser uma digressão cheia de energia. Blind Zero, Confidências 2006, a digressão acústica. 23 de março, quinta-feira, na Casa da Música, no Porto. Com a garantia Rádio Comercial. Rádio Comercial. Toca animar. Toca animar. Lá encontro a amizade verdadeira, são fiéis e ao mesmo tempo são rebeldes às vezes. É a única que me leva realmente a ser fã de alguma banda. Toca animar com a Rádio Comercial. Rádio Comercial, chegarmos à 1h30, daqui a 30 minutos, quando reinaugurarmos ou inaugurarmos a terceira hora a Debaixo da Língua, é uma das rubricas fixas a cumprir-se neste espaço, e depois também 2h45, a Colher de Blues, que faz parte do tratamento desta semana. Sete músicas ótimas, segue o que sentes. Soltas assomarem-se ao que irá completar até às 13, a tripla hora de quarta-feira, noite, dentro do Rádio Comercial. David Bowie, há pouco, A Better Future, The Mendoza Line. Isto até praticamente chegarmos à hora de viagem downtown. They won't call you by your name. bit of shame. Bill of pain, demolition and fear. They watch you month by month. They crept up year by year. Now you're chained to the doorstep just to keep you here tonight. And you're single man from your double bed. No one falls behind, no one gets ahead. She said, I do, I love. Count the ways, one hand backwards, but you still like to know where he's coming from. The whole of his parts is less than the sum, and you paint him with tar, chew him like gum. David Bowie e The Mendoza Line. As últimas sete músicas foram uma oferta. Ótimos, ótimos, segue o que sentes. Rádio Comercial Toca Animar em Valpaços 91.9. Rádio Toca Animar, Rádio Comercial. Todos prontos? Eu! Então vamos lá recapitular. Guten Tag. Boa tarde. Auf Wiedersehen. Adeus. Esperem lá, e ganhamos? Como é que se diz ganhamos? O BPI e a Hyundai estão a oferecer 300 bilhetes mais viagens para o Mundial. Através do BPI Automóvel, adquira um Hyundai Getz ou Tucson, edição limitada World Cup, e receba um bilhete com viagem incluída para um jogo de Portugal na Alemanha. Para mais informações, dirija-se a qualquer balcão BPI e vá de Hyundai ao Mundial. Está na companhia da Rádio Comercial e também da tripla hora de terça a sábado, António Sérgio, nas horas da Comercial. É a altura de cumprirmos uma das rubricas desta noite, é o Downtown. Let's go, Downtown. Aliás, não é bem a altura, houve aqui um ligeiro engano e ainda há som antes do Downtown. Já não vamos repetir sequer o jingle, não vale a pena. Fiona Apple. Os humanos têm coisas destas. You again. Mightn't be right that you're not here. It's double-sided, cause I ruined it all. But also saved myself by never believing you, dear. Everything good I deem too good to be true. Everything else is just a bore. Everything I have to look forward to has a pretty painful and very imposing before. Oh, Santa, why'd you do it? What'd you do that for? Saying there's nothing to it. Oh, Santa, why'd you do it? What'd you do that for? Saying there's nothing to it, letting it go. 52 cards. Just 'cause I play so far from my vest. Whatever I've got no reason to guard. What could I do but spend my best? Oh, Sailor, why'd you do it? What'd you do that for? Saying there's nothing to it. Do that for saying there's nothing to it. Let it go by the rules. And after waiting fat and patiently on my knees, all the other stuff tied itself out first, not me. And in its wake appeared the touching call. Get me wise and got me there and then got me. And what a thing to know what could be instead. Oh, what a blessed curse to see. Praticamente a atingirmos os 15 minutos antes das 2, é mais que tempo para despachar a viagem downtown. Mas aqui está ainda Fiona Apple, é o cheiro do álbum Extraordinary Machine, ou Sailor. Vou tentando, mas ainda não acertei no tempo. Mas este resolve-se mais cedo do que mais tarde. Entretanto, let's go downtown. I will call on you. Are you ready? I will call on you. Don't cry, my brother, cry. No star, no, no, no star. Desta semana é para Sound from the Burning Spear, é mais uma recuperação dos registros da Studio One, Burning Spear at Studio One. Calling you Ethiopians, one of them call. Creation Rebel, two of them call. They couldn't live without three of them call. They couldn't live without four of them come. They couldn't live without Ethiopians live without Ethiopians live without Ethiopians live without. Told you, right, told you, yeah, right. don't worry to tell you. One thing more for I do told you. Pants you on my feet, yeah. One pants to my waist, yeah. One shirt on my back. It's gone, it's gone. Baby, my tutu, yeah. They call me now creation. Brave enough, brave enough, brave enough. They call me now creation. Brave enough, brave enough, brave enough. Braver than the morning, braver than the evening, braver than the first shining, braver was from that time until this time. I made up my mind to go on my way, yeah, singing my song. Maybe, maybe I will find good on the other side, yeah. Creation, braver, they call me, yeah, braver, braver. God, faltam tão poucos minutos para as duas que é bem provável que fiquemos com o som da viagem downtown a ajudar-nos a encostar até a essa hora, às duas mesmo. Às vezes há por aqui dificuldades de acerto desse tipo, tem a ver com os pequenos ecrãs de publicidade, as campanhas, etc, etc. Estão fartos de mim? Aqui está Burning Spear, Burning Spear at Studio One, viagens downtown desta semana. Tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial. Toca animar. Getting from bad to worse. Getting from bad to worse. Even myself knows that too. Yeah. Why? Getting from bad to worse, yeah. Getting from bad to worse, from bad to worse, yeah, yeah. From bad to terça à sexta, ao longo destas horas de António Sérgio na Rádio Comercial, 1h45 sensivelmente, esta semana a dedicatória Sounds from the Burning Spear, o registro histórico de Studio One. From the rock and broad forth water, I man, open my mouth and bring to you another scotcher. Fret not yourself, my brother. Yourself, my sister. Yeah, yeah, yeah. Rockin' time. Yeah, yeah, yeah. Rockin' time. Rock now, children. First, you must know the time, children.

For Options a 2 anos com entrada de 3.495€ e valor futuro mínimo garantido 9.179€. Rádio Comercial. I have been listening to the wrong radio station. Can you hear? Mas há sempre remédio. Nam tade kota ka jana kuku pata kete kupa ta kete tad din kota ka jana kota din karta kata din tanga tad din tanga tad din na tanga karta kata din na tanga tad jana taka din nam tade kota ka jana kuku pata kete kupa ta kete tad din kota ka jana kota din din. Debaixo da Língua, a inaugurar a terceira hora, é a nossa companhia António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial e Debaixo da Língua pela segunda semana consecutiva com The Best Poetry Album in the World Ever. Esta semana dura e depois acaba. Past and Present by Thomas Hood. I remember the house where I was born, the little window where the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away. I remember the roses red and white, the violets and the lily cups, those flowers made of light. The lilacs where the robin built, and where my brother set the laburnum on his birthday. The tree is living yet. I remember where I was used to swing, and thought the air must rush as fresh to swallows on the wing. My spirit flew in feathers then that is so heavy now, and summer pools could hardly cool the fever on my brow. I remember the fir trees dark and high. I used to think their slender tops were close against the sky. It was a childish ignorance, but now 'tis little joy to know I'm farther off from heaven than when I was a boy. How Do I Love Thee by Elizabeth Barrett Browning. How do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height my soul can reach when feeling out of sight for the ends of being and ideal grace. I love thee to the level of every day's most quiet need by sun and candlelight. I love thee freely as men strive for right. I love thee purely as they turn from praise. I love thee with a passion put to use in my old griefs and with my childhood's faith. I love thee with a love I seem to lose with my lost saints. I love thee with a breath, smiles, tears of all my life. And if God choose, I shall but love thee better after death. From Ulysses by Alfred Lord Tennyson. Come, my friends, 'tis not too late to seek a newer world. Push off, and sitting well in order, smite the sounding furrows. For my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. It may be that the gulfs will wash us down. It may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we knew. Though much is taken, much abides, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are. One equal temper of heroic hearts made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield. Pela segunda semana consecutiva, em Debaixo da Língua, a inaugurar a terceira hora de António Sérgio nas horas da Rádio Comercial, The Best Poetry Album in the World Ever. Toca animado. Rádio Comercial Noite Dentro, edição de quarta-feira. Vamos ter que nos habituar a isto. Há álbum novo dos Dead Combo. Várias por aqui começaram na sexta-feira passada com a intervenção preliminar de Afaldas Ribuana, Cristina Ferrão no Maximum, onde eles apresentaram em Lisboa o novo álbum. Provavelmente, ou muito provavelmente, inserção Downtown para a semana que vem, e depois com o

Pixies faz com que muita gente não goste de andar desligada da carreira de Frank Black e, neste caso, a recuperação por aqui na tripla hora de António Sérgio na comercial é Frank Black and the Catholics com os certos do álbum Pistoleiro, A Piece of History, Not a Piece of Cake. Hora de António Sérgio, antenas da Rádio Comercial. Não é acerto de contas, mas quase dando-nos algum jeito de arrumar, por exemplo, este disco Pistoleiro, 1998, Frank Black, na altura fora das reformas dos Pixies e com os Pistoleiros, ou melhor, com os Catholics. Eu tenho mais piada. Thank you.

Comercial e é como de repente estivéssemos mergulhados numa disco germânica. Delays Valentine. Esta semana há fala da tribo, regresso marcado para sexta-feira à noite, é já sábado, com Ana Paula Costa e, como temos indicado, não só, mas a propósito também da edição da fotobiografia de Natália Correia. Há espaço menor, portanto, e não há direito à lista rebelde. Melhor é recordar Elizabeth Fraser e os Feld em Primitive Painters. Já. BPI Automóvel. Vá de Hyundai ao Mundial. Rádio Comercial, 20 minutos, talvez até menos, para as 3 horas da manhã. É a ocupação entre a meia-noite e as 3, terça a sábado, para as horas de António Sérgio. E enquanto não há indicativo, serve a palavra para introduzir a segunda colher de blues da semana. O tratamento funciona. É preciso é cumprir as horas. Singing. The preacher's preaching, can't you hear the sister shouting? Children's in the pulpit, mama trying to learn my song. Now that low down dirty deacon just stole my gal and gone. Says, oh, my brother had him, my sister had him, my auntie had him, my mother died with him. Woke up this morning, the family had to wear it blue. And the people over in the corner pool, grandmammy had them too. I did more for you, woman, way last winter. Late in the fall, man, when I scuffled through the summer. I did more for you, woman, than they alone they never done. Head out of town and watch a good hand that Lord had give you love. Segunda edição desta semana. Continuamos a acompanhar o documento, porque é exatamente um documento de Bill Wyman, ex-Stone, de genérico Blues Odyssey. A semana passada andámos por tudo o que era velhinho mesmo nos blues, e esta semana por tudo o que é menos velhinho. Começamos com Big Bill Brunsey, George White, Blind Boy Fuller. Thank you. governor's rag. We out there in all that cotton fields. Where them people plant all their rice, we sure can. And peas and so forth grow. Yeah, man, I want a match for me to light my pipe, yeah. Go on, old Geechee. I ain't studying about you. No, I know you had to study me now. When you get my rice, though, I bet you'll study me then. Bet you that. Let's meet me at the end of the road now. I show you how to pick this cotton. Either dig potato, either one. I strip more raw sugar cane than you strip in 10 years. Now we're gonna do the dance now. They call it the Geechee dance. Now I'm gonna give you some music you call the Geechee music now. Get away from you, them. Cause I'm gonna battle them directly and gonna take them everywhere but loose. You better get that thing fixed just like this now, cause I'm gonna stop. Tomadas de colher de blues nesta semana de espaço triplo hora António Sérgio, Rádio Comercial, cerca da uma, aliás das 2h40, 2h45. Segunda semana consecutiva e tudo acaba este final de semana com a dedicatória a Bill Wyman e ao seu trabalho de recolha para Blues Odyssey. Aliás, é um outro clássico que se segue para as duas semanas seguintes ou para o que resta de março. Só março tem direito a colher de blues, em abril é colher de country, e podemos anunciar já que a semana seguinte pertence a Keith Richards dos Stones. Eles são os primeiros a protestar. Já que este país está sem rei nem rock, deviam era vender o país aos espanhóis e dividia-se o dinheiro por todos os portugueses, e o que sobrasse era para uma patuscada na Ponte Vasco da Gama. Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Escassos 8 minutos para as 13, a tripla hora de António Sérgio nas antenas da Rádio Comercial. Para trás, colher de blues. Passo o termo para a frente, Tim Booth. E é mesmo capaz de ser a nossa despedida por esta noite. Voltamos amanhã. Comercial também não vos falta ao longo da madrugada. Take care. From small beginnings rise the redwood to oversee 2,000 years. From a vantage we're all insects. Is different in its motion, there's perfection in the seed. What is going down? One man lives, one man dies, one forgives, one gets crucified. Life just takes you to the bone. Lost and one is found, one is saved and one is drowned. Life just takes you to the bone. One born rich and one born poor. Life's a bitch and I'm her whore. Life just takes you to the bone. In the big picture, amongst humans, there's such detail. Frame by frame, all the ranges of confusion. I'm with the fat man. Life is pain. What is going down? Crucified life just takes you to the bone.